Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde. E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou uma Kawasaki, sabe pra quê? Pra dar um rolê no morro, de presente pra ela um cordão de ouro, disposição na beiralinha, é dinheiro no bolso. Deixa o 2P passar, ele tá com cabelo em belão, é nós que tá. Oi, oi, oi, oi, oi, da fazenda é mídia. O meu mano de rua, esse moleque é mídia. Deixa o tio de Maria passar, ele tá com o turista, mas é nós que tá. Oi, oi, oi, oi, oi, o DG é mídia. Do Otário Marolento, esse moleque é mídia. Deixa, vai pro bonde da beira linha pra tu ser feliz. Enquanto você de um alemão não tenta, mas se tenta vir de X. Eu tô de G3 na repente é de 40. Vem com a beira linha pra tu ser feliz. Enquanto você de um alemão não tenta, mas se tenta vir de X. Eu tô de G3 na repente é de 40. Mas eu não sou mano do mundo, sou filho do dono, 2P é meu irmão, meu irmão. Era ali iluminado por Deus, foi do 2P que mandou palavras alemãs. Também a mandada que só tem menor furo, o último que depois já se fudeu. Temos do salmo e pensamos no futuro, a Bíblia é nossa arma, proteção de Deus. É pro bonde da beira linha pra tu ser feliz. Encontra você de um alemão não tenta, mas se tenta vir de X. Eu tô de G3 e o pente é de 40.